comigo da galera. A mulherada me espera e tome o whisky de montão. Eu falo, pode ficar bem, para não cair no chão. Eu tô legal e a geral, tô de boa, de estraus. Mingueira da bandeira, a boba são mal. Bola da mão pra cima e bate na palma da mão. Eu só que contagia, eu só do bate. Mingueira da bandeira, a população mal. Coloca a mão pra cima e bate na.